andrecidismoral.com.br. E a Pamali solta o som, papai. Mas isso é pio do piseiro. Eita, saudade do tempo que eu bebia. Ai, meus 15 anos. Oh, oh. Nos conhecemos numa vaquejada. Foi pouco tempo e o tempo marca. Feita esporada no meu coração. Sou peão bruto, entra amor e a paixão. Não sei o que fazer, não consigo dormir. Segurando na cela para eu não cair. Essa saudade dói e a dor me consome. Pra completar a história, eu não sei o seu nome. Se é paixão, não sei. Só sei que eu amei. Se é paixão, não sei. Só sei que eu amei. Raza roupa, boy. Deixa da masquina. Conhecemos uma vaquejada. Foi pouco tempo e o tempo marca. Feita esporada no meu coração. Sou peão bruto, entra amor e a paixão. Não sei o que fazer, não consigo dormir. Segurando na cela para eu não cair. Essa saudade dói e a dor me consome. Pra completar a história, eu não sei o seu nome. Se é paixão, não sei. Só sei que eu amei. Se é paixão, não sei. Só sei que eu amei. Raza roupa, pai. Ai, Deus quisia. Mas o paixão mundial. Faz isso é mil do piseiro. André Cedrinho, o mural de Ibicoara.